sua voz falando a mim. Estão perto, quase posso te tocar. Com um segredo que eu sempre quis, alguém pra contar. E é pra terminar o que começou. Eu não posso parar aqui. Cada passo que eu dou é pra te alcançar. És o caminho que eu decidi trilhar. Ao tocar o fogo do monte, o fogo do altar, o filho do homem vem com brasas vivas. Alguém, toda força e majestade, pois digno, digno é, digno, digno é. Fez a escada, eu vou subir. Quem quiser vir junto, ouça Deus chamar. Aos anjos e aos teus santos, eu quero me juntar pra cantar. Feita a tua vontade, meu Jesus, não dá de dormir. Ao rei, toda força e majestade, pois digno, digno és, digno, digno és. Amém, seja feita a tua vontade, meu Jesus, não dá de dormir. Eu nunca estive só. good night, whose tab is looming on. Quando io sarà, consolami, no teu altar eu nunca estive só. Pra te adorar, foi que eu nasci. Feita a tua vontade.